Eu fico muito contente de poder fazer assim o ajudado no trabalho do senhor. Graças a Deus, muito obrigado, viu? Olha, eu posso agradecer. Cigana Natasha, que satisfação falar com a senhorita novamente. Ei, senhor, eu fico muito no alegre também, senhor, de estar aqui para fazer esse trabalhado com o senhor. Graças a Deus. Quem é que você precisou de permissão para vir falar conosco? Ei, sim, senhor, precisei dos meus chefes. E quem é, relembra a gente, quem são os seus chefes mesmo? Ligado sim aos raios de luz, certo, senhor? Uhum. E muitos são os trabalhos, cada trabalho tem um chefe. Uhum. Cada tipo de trabalho que nós faz tem um guardião. No caso do trabalho de hoje, senhor, uhum, quem isso fez assim no autorizado foi o seu Joaquim. Uhum. Que é ele que faz o cuidado assim da comunicação daquelas coisas que chegam para esse povo aqui dessa casa. E é sobre isso que vamos falar hoje. É mesmo. Então, este trabalho do chefe é o Joaquim. Oh, graças a Deus. Tem outro chefe acima dele, né, senhor? Ah. Mas quem me fez o autorizado foi o ele. Entendi. Eu fiz sim o pedido para eu falar hoje. Nossa. Quanta honra, então. É, muito honra, senhor. Nossa. Porque nós estamos fazendo-lo assim, lo estudado de uma mensagem que foi encaminhada lá dos planos superiores para o trabalho de cá, certo? Sim. Então, todos estamos estudando juntos. Oh, graças a Deus. Então, eu vou ler. É uma mensagem canalizada para os agentes de cura, não é não? É, senhor. Mas quem não é agente de cura e vai ouvir, pode ouvir? Ô, senhor, quem não é agente de cura? Por que não é? Então... Se não é, eu deveria ser. Entendi. É, senhor. Tá certa? Nossa, nem pensei nisso. Mas não tem que ter um aparelho apropriado pra isso? Como assim, senhor? Por exemplo... Você vem para a Terra já com um aparelho apropriado para ser instrumento de cura para os outros. Ei, senhor. Este é um ponto muito importante desta conversa. Eita. É o lembrar que todos os corpos humanos são dotados das tecnologias necessárias para a canalização de energias, para a mediunidade e todas as tecnologias mentais e espirituais humanas. Todos vêm com as ferramentas, senhores. Alguns vêm mais desenvolvida. Outros ainda precisam desenvolver o mais. Alguns vêm com o canal já bem aberto e já é empurrado para o trabalho espiritual porque tem contas a prestar. Nossa. Por causa de erros cometidos. Uhum, uhum. E precisa agora reparar. Então, são muitos os casos de diferentes estágios de desenvolvimento. No entanto, senhor, se nós considerarmos apenas os chakras, que são os centros vitais de energia que todos os humanos possuem, eles são o suficiente para entendermos que todos temos a conexão superior, a intuição, a clarividência, todas as faculdades extrafísicas, senhor. É como se tivéssemos todas as ferramentas, mas precisássemos manifestar. Aprender a usar, né, senhor? É, aprender a usar. Nossa, tá bom. Só um instante, eu vou pedir aqui. Senhora, toca o S, põe assim um que eu já possa ficar mais livre. Botaram eu numa cadeira ruim, né, senhor? Eita, Natasha. Bem, esse é o melhor. Tchau. A cadeira é ruim? Tipo, maldosa? Tô... Não, senhor. Ela é só assim, ficava meio pesa. Ah. Tem muita mobilidade. Ah, o cavalinho. É. Entendi. Então, se a pessoa tá ouvindo o nosso diálogo, tem um propósito. Com certeza está o ponto para ouvir esta mensagem. Ou seja, pode-lhe ser considerado um agente de cura. Oh, graças a Deus, então. Vamos lá. Então começa assim: muitas mensagens têm chegado a nós por canalização durante experiências de expansão da consciência. Certo. O que é o expansão da consciência, senhor? Levar a consciência para um patamar onde ela não estava antes. O S é conseguir, de alguma forma, alterar a sua frequência eletromagnética a ponto de ampliar a sua percepção para além da frequência física, certo? Certo. Conectando assim os seus corpos sutis, as informações que constam no seu eu divino, o seu eu superior. Então se aumenta a percepção, não a frequência. Aumenta, senhor, a frequência e a percepção. Por quê, Entendi. senhor? Vamos fazer um retomado de algumas questões. Vamos. La frequência vibratória. Onde estão as coisas físicas, senhor? Atenção. Ela tem uma velocidade diferente das do mundo espiritual, certo? Tá certinho. Sim. Então, quando nós queremos ampliar a nossa percepção para campos mais sutis do que aquele em que nos encontramos no presente momento, precisamos alterar a frequência vibratória também do nosso campo eletromagnético. E Entendi. existem muitas formas, senhor. Nós estamos falando especificamente aqui de um tipo de meditação expansiva, que é utilizada quando eles vão fazer aqui a regressão, senhor. Mas Nossa. nem sempre ele vai para o passado, né, senhor? Entendi. E quando não vai para o passado da regressão, vai para onde? Vai para os planos superiores. Ou não, né, senhor? Depende da vibração de cada um. Você falou sobre a frequência vibratória algumas vezes. E se a pessoa nunca ouviu isso, será que você pode dar mais um nome para comigo? O que que é uma frequência vibratória? Ei, vou ter que usar umas palavras mais simples, né, senhor? Como lhe vou dizer? Assim, cada um tem um campo de energia, certo? Quando a Sim. gente chega perto de alguém, é possível perceber o campo de energia daquela pessoa, mesmo que não tenha nenhuma faculdade mediúnica assim mais desenvolvida, certo? Certo. Simplesmente somos sensíveis pelas emoções, pelos pensamentos, pela energia de cada um. Esta energia, ela tem o que nós chama de frequência, é mais assim, um estudo mais científico, certo? De que esta energia, ela tem uma forma, uma velocidade. As partículas estão agitadas, assim, dos elétrons do átomo. A Gitana está ofendendo, né, senhor? Cigano. As partículas estão agitadas conforme a energia da pessoa, conforme o que comanda a sua mente, certo? Certo. E este campo de energia é o que se pode perceber, se pode se deixar afetar pelos campos externos, ou se pode ampliar o nosso próprio campo de forma a expandi-lo e assim poder afetar também outros campos conscientemente, positivamente. Então, quando nós falamos de frequência, é mais ou menos isso. Eu não sei se ficou claro. Sim, ficou. O que Aqui. é uma frequência quando vocês falam aqui na Terra? É quando Frequência tá na Terra. assim, tem frequentemente faz alguma coisa, certo? Sim, é uma constância. S. Então, imagine que uma frequência é um ritmo. É uma vibração constante. Entendi. E aqui diz que muitas mensagens têm chegado a vocês por canalização. E aí a gente falou durante experiências de expansão da consciência. Então, qual que é a diferença entre incorporação e canalização? Ela incorporação é quando, assim como agora, fiz o tomado do este corpo físico do cavalinho e assim estou utilizando outra forma de falar, o meu jeito de falar. Estou movimentando o corpo do essa conforme o meu jeito, ou seja, faço uma sintonização que envolve o corpo todo. Enquanto que a canalização, ela é uma conexão principalmente mental, através dos chakras superiores, em que esta pessoa pode o falar, o cavalinho pode o falar, mas vai ser com suas próprias palavras, vai ser com seu próprio jeito. Entendi. Pode até mexer um pouco nas mãos, mas não vai estar o corpo tomado. Entendi. E nessa forma de traduzir o pensamento de um espírito, pode-se dizer então que a pessoa acaba sendo menos fiel ou não tem nada a ver? Não, senhor, não se trata de ser mais ou menos fiel. Se trata de uma mente superior se sobrepor àquela mente daquela pessoa. Mas as ferramentas, no vocabulário que ela tem, é o vocabulário da pessoa. Pois Entendi. geralmente esta mente superior já não é polvida de alguns corpos que vocês o têm. Entendi. Então é tão válida quanto a incorporação. É, senhor. E permite que espíritos que já não possuem mais um corpo astral possam se comunicar aqui com a Terra. Que corpo possui quem não tem o um corpo astral? Quem não tem o um corpo astral também já não tem o um físico, né? Já perdeu dois aí. E já o perdeu o três. Já não tem o duplo etérico também. Ah, tá bom. E depois? E não muitos não têm nem o mental inferior. Nossa. Ou seja, de dimensões mais elevadas, costuma-se ter o mental superior deste para cima. Então, depois do mental superior, vem o quê? O No corpo. Aí vocês vão ter que me ajudar um pouco. búdico O e búdico, o senhor. átmico, E o átmico. não Estes. é? É, peraí. Bom, enfim. Ou seja, senhor, já não tem mais uma forma. Certo? Não tendo forma, muitas vezes não tem linguagem. Pois a linguagem é a telepatia. E cada cérebro decodifica com as palavras que tem. Então, só para quem está escutando, então tem assim, para a gente recapitular, o corpo físico, depois o corpo etérico e o astral. Até aí tem forma. Depois do Ué. mental já não tem mais forma. Mantém alguma forma. Entendi. Depois tem aquele que os outros chamam de causal antes do búdico. O S, Né? E aí que o é o átmico. mental superior, né, senhor? Ah, entendi. Ah, é verdade. Mental e mental superior, que alguns chamam de causal, entendi. Então, esses que canalizam, canalizam. Você falou do qual? A partir do mental? Do mental superior, mas no corpo físico do médium, este processo se dá através da glândula pineal, através do seu chakra coroa. Entendi. E qualquer um pode receber uma mensagem canalizada? Ei, senhor, poder, pode, mas para estar com a sua frequência em afinidade com a frequência de um espírito que já não possui mais o seu corpo astral, porque já atingiu dimensões superiores, provavelmente ele vai ter que estar num desenvolvimento, certo? É. Entendi. Vai ter que elevar a sua frequência. E aí? Da ideia de aprender a elevar a frequência. É. E E você disse que chegou a explicar, é através dos bons pensamentos, como é que é que eleva a frequência? Da purificação de todos os corpos, É. principalmente do corpo físico, do corpo mental, que é muito importante, a mente de vocês está despoluída, do corpo astral, que é o emocional, senhores, que é cultivar as emoções mais sutis, é cultivar o amor incondicional. Mas purificar os corpos parece uma coisa meio, às vezes muitas pessoas podem dizer utópica, não é difícil? É o difícil, ninguém lhe falou que ia ser o fácil, senhores. É É o mesmo. difícil, mas Nossa. quando vocês mudam um pouquinho da forma de consumo de vocês, já dá uma melhorada, senhores. A forma, a nossa. É o do que vocês o comem, do que vocês o bebem, de deixar de usar as porcarias. Fala uma porcaria que a gente usa. No cigarro. Ah, entendi. Tá certo. É só um Nossa. exemplo, né, senhor? Sim. Tá bom. Então vamos continuar nossa mensagem. Esta, pela importância das palavras emanadas da essência unificada presente em cada um de nós, merece ser compartilhada. Então aí já falou muita coisa. Falou que todos somos um, né, senhor? Entendi. Palavra emanada da essência unificada presente em cada um de nós. Ou seja, do todo. Então, é aqui quando diz palavra emanada, não, é figurativo, né? Porque o todo não emana palavra, mas, sei lá, luz que a gente codifica como palavra. No canal é que vai transformar em palavras. Então, tá bom. Então, da luz emanada. Vamos lá, só para a gente entender. Não precisamos mudar nada. Merece ser compartilhada. A agente de cura que serviu como canal prefere se manter anônima. Então, por ora, a chamaremos pelo seu Kim da quarta dimensão. Isso não Cachorro. vai dar para nós explicar o hoje, senhor. O cachorro planetário? É, isso é dentro do estudo do tempo Maia. Tá bom, sem problemas. Cachorro. Mas é só uma maneira de chamar o ela. Então ela. Vocês então chamam ela de cachorro planetário branco. Ei, dessa vez só, senhor. Normalmente chamamos ela pelo nome. Ah, então tá. É um nome carinhoso, né? O S. A manifestação do amor incondicional. Bom, como é que manifesta o amor incondicional? Ei, senhor, tendo lá a intenção, Nem que seja por um segundo, né? ou esse? Tá bom. Era para ser uma regressão terapêutica. Ah, igual você falou, às vezes não acontece a regressão, acontece outra coisa. Mas este límpido cristal aí está dizendo da pineal, é isso? Neste caso, estamos falando da senhorinha Ah, que então. fez lo canalizado. Porque ela é um cristal, senhor. Ela é uma pessoa que já o veio com uma consciência muito elevada. Oh, graças a Deus. E como a gente identifica uma pessoa que é cristal? E vocês o chamam de criança cristal, aqueles seres que vêm com alguma espiritualidade evidente e que ensinam, através do exemplo, este amor incondicional. Entendi. Então, nas inclinações de cada indivíduo e suas ocupações, forma de pensar, falar e agir, tem como descobrir. Esse. Olha, até rimou, hein, Natasha? Ei, Mas vamos ler aqui. Mas este límpido cristal, ao acessar a informação divina que flui por seus corpos sutis, se manteve no aqui e agora e foi sintonizada para nos transmitir este texto. agora imagine assim. Estão lá, fazendo-lhe um trabalho de regressão, em que é feito no começo uma meditação que expande a ponto desta pessoa que está em regressão acessar em seus corpos sutis a informação de outros tempos, certo? Sim. Para que serve, senhor? Para desligar algumas tendências que todos trazem quando encarnam. que muitas o veem de outros tempos. Então são sintonias que precisam ser quebradas. É isto que é mostrado numa regressão. No entanto, imagine que lá está expandido aquele campo de energia daquele canal, que é um canal cristalino. E imagine que nós estamos ancorando, firmando a corrente do outro lado e que temos algumas informações, algumas mensagens a transmitir para aquela senhorinha que está deitada e para os outros que estão junto, porque muitos estão passando pelas mesmas coisas ao mesmo tempo. Então, o que nós fazemos neste momento é, através da sintonia com o chakra laríngeo e com os chakras superiores, do coroa e do terceiro olho, e transmitindo as informações que fluem diretamente da fonte. Mas existem seres que estão ali fazendo a sintonização do canal, entende, senhor? Ah, entendi. Mas foi nesse caso especial, né? Não é todo mundo que vai fazer uma regressão. Ou não, senhor, porque a maioria tem bastante coisa para ver do seu passado, bastante coisa para ver que tá, o que fez o errado para não repetir. No entanto, neste caso, naquele momento, não havia nenhuma sintonia passada que precisasse ser desligada. Havia, sim, uma sintonia do presente que precisava ser esclarecida. Entende, senhor? Entendi. Nossa. Então tá, então vamos lá. Mas assim, só antes de eu continuar. Nunca é, eu sempre achei que assim, uma regressão fosse a gente começar a se imaginar e inventar coisa na nossa cabeça e que não fosse assim um fato assim que sempre acontece. Sempre que a gente vai numa regressão e aquilo que a gente vê é realmente da vida passada, Natasha? Não necessariamente, senhor. Ah lá. Então, tem que ter responsabilidade até com isso. Tem que lutar. O principal é o fazer dentro de um propósito aberto, em que quem vai mostrar o que o senhor precisa ver é o seu mentor. Ah, entendi. Bom, então vamos... Então precisa ele confiar muito na pessoa que está o conduzindo, né, senhor? Porque se ela fizer alguma coisa indevida, isso pode ter consequências. Sim, porque vai abrir um portal e o mentor que vai aparecer ali não é o meu, né? É, senhor. Ou o senhor pode até mesmo estar vendo algo de outra vida, porém, não com o amparo necessário. Certo? Acaba, em vez de fazendo desligamento, senhor, e fazendo a sintonia. Nossa, se ligando mais ainda com o problema é ficando mais pesado nas suas costas. O esse. Eita. É importante ter confiança, conhecer o trabalho de quem vai ser o canal que vai conduzir esta regressão. É importante que seja o alguém que se coloque como um canal, senhor. E não como um condutor, entende? Sim. Então, vamos lá. Tudo começou assim. Eu vou falando, daí a cigana, quando quiser, me fala. Isto aí foi mostrado para ela por esta razão, tá bom? Tá bem. Vejo uma luzinha só. Ela me faz sentir bem. Meu corpo estava tremendo e parou. Mas agora, ela sumiu. Estou tremendo. É como uma tela. A luz expande e faz o tremor parar. Mas não diz nada. Eu não vejo nada além da luzinha. Mas quando ela some, o tremor volta. Ei, senhor. Tremor, no caso, senhor, era a vibração, certo? O corpo físico da senhorinha não estava temendo. Ah. Era o seu corpo etérico, sentindo a vibração da energia que estava sendo sintonizada com ela. Isso é um show, hein? Isso é muito legal. Vamos lá. Eu entendo que eu não sou o corpo, mas é como se ele me prendesse. Ei, ela estava sentindo o quanto este veículo físico muitas vezes é um limitante das experiências de vocês. Mas ela já sabe que ela não é aquele corpo. Apenas estava sentindo essas limitações. É o sol. O lugar é bem grande. É o sol nascendo. Ele faz uma linha branca no horizonte. Na verdade, o branco e o preto são a mesma coisa. Ei, senhor. Aí estamos falando de luz e de sombra. Luz e sombra, na verdade, são luz. Certo? Sim. Esta é uma forma muito linda que foi usada, que a mente desta senhora pôde compreender através desta metáfora, que na verdade todos somos um, independente daquilo que julgamos ser bom ou ruim, luz ou escuridão. Entendi. Na verdade, o branco e o preto são a mesma coisa. Como é esse lugar? Nada. Sente a presença de mais alguém aí? Não sei. Me dizem que sim, mas não vejo e sinto... Só um minuto. Na verdade, o branco e o preto são a mesma coisa. Como é esse lugar? Nada. Sente a presença de mais alguém aí? Não sei. Me dizem que sim, mas não vejo e sinto como aprendi a sentir fisicamente. Ei, então, senhor. Estavam ali os mentores desse trabalho, os canalizadores no nível mais sutil, mostrando, intuindo, falando à mente desta pessoa que sim, eles estavam ali, apesar de ela não conseguir ver ou sentir como está acostumada a sentir fisicamente. Está claro, senhor? Sim. Nossa. Então eles estavam dizendo, nós estamos aqui. O que ele ia me falar, né, senhor? É. Tem a ver com o propósito. Não é eles para... Eles já começaram a falar, certo? Ah, entendi. Aí esse foi o momento, senhor, em que ela deixou de questionar, porque a mente costuma ficar sabotando esse processo, certo? Certo. E ela parou de questionar e simplesmente deixou aquilo fluir e saiu esta mensagem que o senhor vai começar agora. Então essa mensagem é ela falando, mas é como se fosse eles falando, o mentor. Ei, senhor, mais do que isso, como se fosse uma mensagem que está no campo mental coletivo. Uma mensagem do todo, senhor. Meu Deus. Então, vamos ouvir. Do campo mental do seu planeta. Então, vamos lá. Tem a ver com o propósito. Não é para duvidar. Nem sentir raiva quando duvidarem. E quantas vezes vocês que trabalham com a espiritualidade têm que ficar discutindo com outras pessoas que querem duvidar e botar assim... Botar dúvida na cabeça de vocês. É. Será que é o mentira? Será que é o verdade? Será que aquele médium não está o fingindo? É. Será que existe mesmo aquilo que os olhos da Terra não podem ver? É. É disso que falamos. E ainda se há uma pessoa que não entende a necessidade do amor ao próximo, porque o médium normalmente já traz isso consigo, mas se há uma pessoa... Me dá um desconto, mas um médium, né, dizer é falta de caridade, né? É, senhor. Então vocês o precisam compreender aqueles que duvidam e não sentir raiva disso. Ah, entendi. Essa crença é muito forte. A crença de que a gente não pode acreditar. A crença de que nós não existimos. Nós espíritos. Por que é tão forte, Natasha? Por muitos motivos, senhor. Que a gente, eu mesmo, Eu sou um espírito. É, todos somos, né, senhor? Então, se a gente encarnado é espírito, como que pode ser tão forte essa crença? Porque vocês têm o esquecimento, senhor. É mesmo. Esquecem e precisam aprender a lembrar ao longo da sua caminhada aqui nesta terra. E existem muitos amparadores prontos para ajudar a lembrar, a refrescar a memória de vocês. E também pela cultura, né, senhor, que fazem questão de, pela imposição de algumas crenças, dizer que os espíritos são maus, que é coisa do demônio, senhor. Vamos lá então. A crença de que a gente não pode acreditar. Muitos pensaram e escreveram e escre Muitos pensaram e escreveram, mas os que leem confundem percepção com verdade. É, porque quem escreveu estava escrevendo sua percepção, o seu ponto de vista. E vocês preferem adotar o ponto de vista de alguém do que fazer o esforço de compreender o seu próprio ponto de vista. Vamos lá. E esquecem de tentar perceber por si só. O S. A experiência. Encontrar dentro de vocês as respostas que procuram nos livros, nos espíritos. Todas as respostas estão dentro de vocês. E a dúvida só afasta de tentar perceber por si só. O S é mais fácil ficar assim com a mente, com o mental inferior, questionando e questionando, do que parar, silenciar a mente. E sentir. O questionar é importante, mas ficar questionando e flutuando nos questionamentos não firma nenhum pilar, só firma insegurança. Mas mesmo assim, a insegurança é um mestre. E aí? Pois, nós não julgamos. Nós apenas estamos aqui para, conforme o processo de cada um, auxiliar, certo? Mas se quiserem ficar questionando, questionando, esta dúvida e esta insegurança também os levarão a caminhos de aprendizado, nem sempre pelo amor, algumas vezes pela dor, mas também é mestre. Se desejam tanto que seja vibração e energia, a sua energia que causa a transformação no outro, então calem e emanem. É, essa fase é boa, né, senhor? Nossa, é pesada, hein, isso daí. É, vocês gostam muito de falar. Vocês gostam muito de ensinar as teorias que fizeram sentido para vocês. E esta mensagem diz: vocês sabem que o que afeta é a energia? Vocês sabem que um abraço amoroso, muitas vezes, eleva muito mais a frequência de um irmão? Ou lhe dá um amparo muito maior do que toda uma teoria que fez sentido para você? E que não necessariamente vai fazer sentido para o outro? Então, se vocês fizerem o exercício de amor incondicional, de silenciar a mente e as palavras de vocês, e apenas emanar energia, estarão fazendo um excelente serviço. Muito mais que um falar em alta voz ou em voz alta para conversar consigo, se faz necessário primeiramente sentir o que se passa. O S. Aí falando para aqueles que costumam prestar atendimentos para os outros. São facilitadores da cura. Terapeutas, médiuns, seja como for, senhor. Chega alguém na sua frente ou na frente da citana e quer saber alguma coisa, quer tratar algum problema. Vocês tem na bagagem de vocês todo um aprendizado, toda uma teoria. Mas mais importante do que transmitir àquele ser aquilo que vocês sabem ou que vocês viveram. É sentir o campo de energia deste outro ser que é tão diferente de vocês. E só então saber o que vai servir daquele repertório que vocês têm. Vocês têm que ser mais sensíveis em relação a quem se aproxima de vocês. Senão apenas continua fluindo em devaneios, flutuando. O S não firma nenhum pilar. E como é que faz para sentir então, Natasha? A energia da outra pessoa? Ô, senhor, é muito difícil essa sua pergunta. Como falar em palavras isso, né, senhor? É difícil mesmo. Pois, na verdade, a melhor forma que posso dizer agora é vocês esvaziando a sua própria taça. Imaginem uma taça cheia transbordando. E imaginem que quando vocês querem e precisam sentir a emoção do outro, precisam tirar a água da sua taça para poder se encher com a água que vem do outro. Uma taça cheia não vai o dar conta, né, senhor? E vai querer despejar toda aquela água em cima do outro. Sim. Então, e daí? Imaginem assim, que vocês têm que esvaziar os seus pensamentos. Tem que fazer meditação, senhor. Já aconteceu, Natasha, de uma pessoa vir pedir um copo de água e a gente jogar nela um balde de água fria? É muito do comum, senhor. E daí não mata a sede, só espanta a pessoa. O S. Nossa. É verdade. Então, vamos lá. Ele diz, antes de tudo, tem que entender o que é e sentir. E de onde provém cada sentir. É um exercício individual. Façam esse esforço de perceber de onde vem o que vocês estão sentindo. Se é de dentro de vocês, se é de alguma influenciação externa. São tantas energias, né, senhor? Afetando no campo de vocês. Vamos no adiante, senhor. Vamos. Mesmo enquanto, durante muito tempo, os chamados filósofos divagaram sobre a pergunta: quem sou eu? E mesmo quando chegaram na resposta, eu sou o que sou e o que estou sendo, manifestação, eu sou luz, podiam sentir então de onde vem o real e de onde provém a ilusão. Certo. Esse ficou difícil, né, senhor? Mas a essência desta mensagem é que mesmo... Já passaram muitos aqui na Terra que ficaram se fazendo essas perguntas, certo? Sim, sim. Quem eu sou, para onde eu vou, o que eu vim fazer aqui. E vocês, hoje a maioria da sociedade não se faz esta pergunta, que tem a ver com o sentido da existência. Existe uma crise, um vazio de sentido. Mesmo quando vocês encontram esta resposta de que, na verdade, vocês são espíritos ou que vocês são a luz manifestada na matéria, mesmo quando encontram essa resposta, nem sempre é possível identificar o que vocês estão criando de ilusões aqui. Afinal, tudo o que manifesta aqui foi criado pela mente de alguém ou de muitos alguém, certo, senhor? Sim. Sim, então. E sendo criado, sendo uma criação mental, senhor, pode lhe chamar de ilusão se quiser. É por isso que é tão importante o exercício do sentir. Falem tudo e deixem o coração falar. Para saber que chamados são estes e quem os emite. Certo, porque vocês, principalmente vocês, agentes de cura, pessoas que veem a espiritualidade como uma forma de serviço, escutam muitos chamados, certo? E estes chamados, muitas vezes, também vêm de ilusões. É importante o exercício do sentir para que possam identificar quando um chamado vem da sua própria essência, da sua consciência superior, ou se são influenciações externas, estejam elas no mundo físico ou no mundo espiritual. Entendi. Então, a ilusão, se ela existe, ou ela é fruto de um condicionamento mental e baseado nas minhas próprias experiências e interpretação delas, ou pode ser de um espírito que se aproximou. Esse o que é muito comum, dizendo, faça tal coisa que vai ser muito de bom. Aí vocês pensam que estão seguindo uma orientação de um mentor e Entendi. acabam muitas vezes criando para vocês mesmos experiências que são, de certa forma, mais dolorosas. Sim, por desastrosas. Mas assim, se a gente então se ocupasse com o sentir, a gente ia perceber que ao seguir uma sugestão baseada em ilusão de um espírito que leva para esse lado aí, se a gente se concentrasse no sentir, então a gente ia ver que no processo, em algum momento, a gente sentiu emoção negativa. É assim? O esse sentiu a vibração que não é compatível com o seu estado natural de harmonia. Ou seja, senhor, o coração sempre sabe o caminho. A consciência vem com todos muito antes do nascimento, certo? Vocês sabem o que é certo. Sabem o que é certo para vocês. E se em algum momento se deixaram iludir, foi porque não ouviram o suficiente os seus próprios corações. Então, basicamente sentiu e ignorou. Aí depois muitas vezes dizem assim, eu já o sabia e mesmo assim me deixei levar. É mesmo? Nossa. Então tá. Daí se arrepende. Só que nessa hora tem que se perdoar também, né, Natasha? Não adianta ficar no remoendo. Faz assim, aprendeu a lição, segue em frente. E agradeça a lição. Então, você chama isso de lição, porque pode se transformar se a pessoa se permitir. Sempre há uma lição. Alguma coisa vocês o aprendem. Entendi. Vamos lá. É por isso que é tão importante o exercício do sentir, para saber que chamados são esses e quem os emite. E quem os emite. Nós sabemos que é difícil, enquanto aí, em volta de tanta coisa, tanta formas, pensamento, tanto sentimento. Mas por isso também é importante que não duvidem e nem sintam raiva dos que duvidam. Ué, se muitas coisas serão repetidas para reforçar, certo? Mas Sim. nós já compreendemos. Mas Esse o já. que está sendo dito sobre essas influências externas que existem, se não vamos nem considerá-los espíritos desencarnados que muitas vezes influenciam vocês. Vamos falar apenas da quantidade de energia que tem no campo mental de vocês, como as formas pensamento. Aí vocês estão captando formas, pensamento que muitas vezes não são de vocês e que despertam em vocês quando permitem que esta energia que entra no campo mental penetre também o campo emocional, vocês sentem. E então já não sabem mais o que é de vocês e o que não é de vocês. Nossa, Natasha, se não bastasse os nossos pensamentos, formas de pensamentos, desequilibradas ou desreguladas, se não bastasse os espíritos inferiores, desorientados, ainda tem a forma pensamento dos outros? Dos outros, né, senhor? E se vocês não estão com o campo de energia bem fortalecido, interfere. E principalmente com a auto-observação constante, porque vocês se conhecem. Se não se conhecem, deveriam se conhecer, para saber quando determinada atitude não está coerente com aquilo a que você se propõe hoje. Então, se uma pessoa acende a estrelinha do coração, ela mesma emana uma luz que às vezes até desfaz a forma pensamento e ajuda o outro só de chegar perto. Esse, senhor, é isso que nós esperamos de vocês, agentes de cura. Entendi. Claro. Eu Então. achei muito lindo, senhor, quando o senhor falou, acende a estrelinha do coração. Eu aprendi com a Mariazinha. Ei, senhor. Essas crianças são demais. Mas olha, vamos lá. Assim como os filósofos, houve ainda há os que interpretam o que já foi escrito? Ah, Natasha, daí é outro problema, hein? Ei, senhor, quer ver um exemplo? Não quero. Lá o Bíblia, senhor. Ixi. Tem lá o livro, certo? Tem. Esses são aqueles que escreveram. Teve os que escreveram. Teve. Aí teve aqueles que pegaram e interpretaram o que estava escrito. Isso, Do seu baseado. jeito. Isso, do seu jeito. Aí ainda tem aqueles que pegam e tudo que foi interpretado pelos outros absorve e toma como verdade. Até que chega outro tempo que vem, ou alguém interpreta de outra forma. E aí muitos passam a seguir aquele. Como é o caso do que Kardec fez com o Evangelho, certo? Foi o Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele deixou bem Mas claro. deixar o bem o claro. Isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, Isso. há uma outra interpretação de mensagens de Jesus, de vivências, de parábolas. É assim. Mas também é uma interpretação, senhor. Isso, concordo. E até a interpretação dele, a gente faz a nossa interpretação. É, sim, senhor. Aí continua até o fim essa fase que nós Bom, vamos concluir então uma... tá. Em uma das muitas mensagens erradas, interpretaram que algo exterior traria a salvação. Bem, parte dos que interpretaram. Não, parte dos que interpretam, interpretaram isso. E o mundo acabou por se dividir entre os que aceitam as interpretações e os que aceitam que têm o dever de interpretar por si mesmos. Certo, senhor? Aí fica bem claro por que algumas crenças são só reproduzidas de geração em geração. Porque muitos apenas aceitam o que já foi interpretado. Agora, muitos também sentem e muitas vezes são discriminados em suas famílias, em seus ambientes de trabalho, seja onde for, por fazer a sua própria interpretação. Por entender que tenho o dever de interpretar da sua forma. Porém, isso gera muita divisão, muita separação no mundo de hoje, senhor. Como é o caso do exemplo que nós deu. Pega o Cristo e tem aqueles que são os católicos, os espíritas, os que seguem a visão dos mestres ascensos. E são tudo separados, assim, como se houvesse uma parede entre uns e outros, né, senhor? Sim. Mas, na verdade, estão todos ouvindo uma mensagem de amor incondicional em que o Cristo ensinou que todos somos irmãos, que todos somos filhos do mesmo Pai. Certo? Ele Sim. não disse que todos nós, católicos, somos filhos do mesmo Pai. E os espíritas são filhos de outro pai. Esse daí ele me ensinou não. Mas aí a Então, o gente importante é interpreta. vocês entenderem que a mensagem tem uma essência e que como cada um vai interpretar é o dever de cada um. Entendi. Dever, você disse como responsabilidade, né? Ué, sim. Bom, por isso é tão importante o sentir. Ninguém veio aqui para semear mais crenças e destruir as que já estão. Vieram apenas para ser o que são e relembrarem os outros. Ou seja, senhor, não adianta agora querer destruir todas as crenças vigentes para instituir novas crenças. O que é muito comum dentro desta vibração em pessoas que querem estabelecer alguma mudança planetária, certo? O que determinam? Queremos acabar com o sistema. Aí criam um outro sistema. Só mudam as crenças, Sim. mas não permite a liberdade plena. Enquanto esta mensagem diz, vieram apenas para ser o que são. O que vocês são? Vocês são luz? Vocês são uma parte de um todo que vibra? E se vocês são uma parte, aquele irmão que está na frente de vocês, com o seu jeito, com o seu ser, a sua maneira de ser, com o seu ser o que é, ele é um pedaço de vocês. Nossa. Então, quando diz vieram apenas para ser o que são e relembrarem os outros, esse relembrarem os outros quer dizer o quê? Quer dizer que quando vocês brilham toda a luz de vocês, vocês acendem a estrelinha do coração dos outros. Oh, graças a Não é Deus. verdade, senhor? Sim. Parece que quando isso acontece, nos colocamos no nosso elemento e vivemos um constante desenrolar de criatividades úteis para todos. Que o famoso isso que o senhor falou. Úteis para todos, esse é o mais importante, senhor. Nossa. As mensagens de medo certamente crescerão, pois quem as emite são pessoas com medo. Sim. Vocês vão ouvir falar de coisas, de catástrofes, de acidentes, de tudo que estava previsto, e tantas dessas coisas não acontecem, né, senhores? Sim. Mas acontece é que vocês ficam presos no medo e na expectativa de se vai acontecer ou não vai acontecer. Agora, para vocês, agentes de cura, isto é um dever, é de não vibrar neste medo, é de saber que alguém que estava com medo emitiu aquela mensagem e que você, que está vibrando no amor incondicional, vai amar e aprender com esta situação e não alimentá-la. Agora, se a pessoa está ouvindo e falar, mas eu não sei o que é amor incondicional, então ela pode colocar para ela, bom, eu acho que é isso e começa por ali, né? Ei, senhor! Quer ver? Depois dessa mensagem até vai falar algo parecido. Tá. Mas é o assim. Vamos falar bem do simples, assim pela palavra. Amor. Amor, vocês sabem o que são. Isso. Incondicional quer dizer o quê, senhor? Sem condição. Ei, o que é uma condição? Eu amo você você for meu amigo. Amo você se você me amar. Amo você se você fizer as coisas do meu jeito. Amo você se você for da minha família, se você for parecido comigo. Isso são condições. Quando nós dizemos assim, amor incondicional, está dizendo assim, amo-lhe você, independente do que você for. Independente do que eu julgar que você é, parecido ou não, da família ou não. Mesmo que você me odeie. É, ué, que é ele, né? Eu sou eu. Ei, nós somos um, né, senhor? Então, Natasha, até nesse sentido, ele é ele, eu sou eu. Essa daí é uma ilusão, né? É uma ilusão, senhor. É uma separação criada pelo ego. É como se fosse dois momentos de uma árvore que por baixo é uma raiz interconectada, mas por fora tem todos os seus frutos e sua beleza única. Certo, senhor. Então vamos lá. As mensagens de medo certamente crescerão, pois quem as emite são pessoas com medo. Então é como se a pessoa colocasse um filtro assim de medo no coração e dali saísse só uma emanação de uma luzinha meio vermelhinha. Pois, e aí todas as pessoas que estão vivendo naquela mesma energia vão se conectar com aquela mensagem. O importante é que vocês que não estão vivendo nesta energia não se deixem afetar por ela. E sim mantenham a firmeza na sua intenção, na sua vibração. Por isso, então, que um mestre ascensionado me disse certa vez, através de um médium, que quando você começar a sentir emoção negativa, pare o que você está fazendo, foque naquilo que te traz felicidade, pensa no seu cachorro, no seu amigo, sei lá. E depois você volta a fazer o que você estava fazendo. Esse, às vezes só de respirar o fundo já toca toda a vibração, senhor. Minha tia conta até 45. Pode lhe contar até 1.000 se for preciso. Porque parece que não, mas isso pode mudar muita coisa na vida, porque um fato que acontece enquanto você está dentro daquela vibração pode significar um peso muito grande que valeria a pena ter contado até 1.000. Por isso que você falou isso. É, o senhor, com certeza. Com certeza, sim, senhor. Porque vocês, quando estão assim, nesta vibração, apenas reagem. E a reação, ela é uma atitude baseada no ego, que são as inferioridades, assim, né, senhor? Digamos, esta ilusão de separação. Enquanto que se você para e respira fundo, uma vez que seja, você está absorvendo a energia divina, a energia cósmica universal que permeia tudo, certo? Certo. Que é uma energia que muda toda a vibração do seu campo. Daí a sabedoria por trás do ditado que quando um não quer, dois não briga. Com certeza, senhor. Vocês têm muita sabedoria nessas palavras. E aí diz assim: nunca verão uma mensagem de medo sendo emanada por aquele que sente. Esse, aquele que se conecta com o seu eu mais profundo. Então. Porque este já está se trabalhando, já está se encontrando e não está apenas reagindo, está agindo. Elas crescem também pelo apego em não deixar o velho ir, mas nós também compreendemos isto. Ei, senhor, e por que vocês tem medo da mudança? Porque não conhecem, certo? É natural do ser humano ter medo do desconhecido. Sim. Então, o que está sendo dito é que vocês se agarram no que é velho, porque pelo menos vocês o conhecem. É mesmo. Continua, senhor. Vamos. Mas um exemplo, Natasha, seria, por exemplo, o nosso sistema econômico, né? Nós nos agarramos a ele e, no entanto, lá na frente pode existir uma sociedade baseada em recursos e não deixamos o velho ir, que está nos causando muito mal, não nos serve mais como uma camisa velha, e aí ficamos nos demorando em processos que não serve o propósito da elevação do espírito, né? Um bom exemplo, senhor, o sistema como um todo. Vocês se agarram porque é ele que provém tudo para vocês, certo? Sim. Mas se deixassem ele ir e buscassem vocês mesmos as suas formas de nutrir o seu ser, vocês compreenderiam o que é ser livre. O medo vem do que é desconhecido. Ninguém os ensinou que o maior dom da criança é a imaginação. Quando ele é criança, antes dos pais dizerem que uma coisa é feia ou não, vocês só imaginam e são capazes de tornar reais aquelas imaginações. Por isso esqueceram-se do dom de criar uma nova realidade. O dom de criar uma nova realidade. É, senhor. Porque então, digamos que chegamos num ponto zero em que todos na Terra concordam que não dá mais para continuar assim. Sim. Aí, o que tem que fazer agora, senhor? Ué, primeiro você imagina o novo. É, tem que parar tudo e pensar. É. Como seria? Como seria bom para todos? Se esse jeito não uso funciona mais, como eu quero que funcione? Este é o exercício, é o dom de criar uma nova realidade. Todas as coisas que se manifestam, seja no mundo físico ou extrafísico, nasceram um dia em alguma mente, certo? Sim. Então, por isso esqueceram-se do dom de criar uma nova realidade, por medo de não saber como ela vai ser, que ela simplesmente não vem. Ei, mas disseram que ia ter uma grande mudança naquele ano e não teve. Mas o que foi que aconteceu? Pois é. E aí? Ei, mas vocês têm medo desta nova realidade. Então ela simplesmente não vem, porque ela não vai chegar sozinha. Vai chegar por vocês. Entendi. Ela foi adiada e nos aguarda. Tá bom, então. E por falar em aguardar, eu quero convidar a cigana Natasha para terminarmos esse estudo do outro lado da gravação. Pode ser? A cigana fica mais uma hora? Tá o bem. Tá bom, então, cigana. Eu já volto. Fico muito contente de poder fazer assim o ajudado no trabalho do senhor. Graças a Deus. Muito obrigado, viu? Eu Olha. Que